Ora, boas a todos, bem-vindos a mais um podcast, este gravado no dia 22/7/2017. As minhas férias cada vez aproximam-se a mais passos largos e eu estou tão satisfeito. Eu nem sequer me consigo mentalizar com entrar de férias, só mesmo quando tiver o despertador desligado para não ter que acordar e cumprir as minhas funções como cidadão português e honesto. Até vou achar mentira de ter tudo pago ainda dentro dos poucos direitos que a gente tem como portugueses. Vamos lá ver quanto tempo é que isto dura, porque os adultos em Bruxelas, a mão do BCE, vão sempre a tentar esmiuçar mais um gestão em todos os campos. Vamos lá a mais um podcast, este aqui, bem, este aqui então bate todos os recordes em relação à falta de preparação do que é que eu vou para aqui falar, mas eu já sei mais ou menos de onde é que hei de começar. Ontem foi-me apontado através de um user do Twitter, o Joseph VSS, não sei, um podcast de alguém que é chamado... agora não tenho aqui o nome dele, só estou no blog dele. Mas o podcast dele, por acaso, chama-se Portugal Desintegrado. Só ouvi o episódio 2, o Deus da Sodomia. E gostei muito de ouvir. O homem até parecia que falava certas coisas em relação ao que eu ando para aqui a dizer igualzinho, com as mesmas palavras, os termos do marxismo cultural, e ele é uma pessoa que está completamente em cima da situação. Mas depois há aquela discrepância, porque reparem, eu também tenho que dar aqui o meu disclaimer, eu não gravo este podcast à espera de algum tipo de concordância a 100%, nem pensar. Eu só faço isto como comida para pensamento, abrir discussão, abrir mentes, fazer pensar. Eu não procuro concordância porque eu próprio, quando me ouço enquanto edito, não concordo comigo próprio em muitos aspectos, ou acrescentava mais coisas ou reservas, porque eu, como gravo isto assim de ponho a gravar e aqui vou pôr-me a falar, há certas coisas que ficam para trás, também esqueço-me do ponto de um dia, pronto, isto é como se estivesse a ter um diálogo um bocado absurdo com um amigo imaginário do qual não está à minha frente, mas é assim que se grava um podcast, infelizmente, ficamos assim um bocado limitados a estar a falar sozinho, mas ao mesmo tempo tem aquela vantagem de não haver interrupções em relação à nossa opinião que está a ser transmitida, mas obviamente que depois precisava de um advogado a ler as atas e a dizer tens que corrigir esta parte, tens que isto e aquilo, porque... O que eu digo aqui é sempre em termos generalistas e eu aprecio todo o trabalho de toda a gente que tem também se esforçado em mostrar uma perspectiva inversa em relação ao que nos é mediatizado todos os dias e manipulado dentro da nossa cabeça para pensarmos este pensamento destrutivo socialmente do qual nós andamos a pagar a conta como portugueses, mas temos que aceitar o mundo mundialmente de uma forma que é um bocado hipócrita, porque o mundo paga todo impostos para o nosso cofre. Ou então quem vem para aqui pagar impostos do nosso cofre também tem que pagar a sua fatia. Esta semana houve no Twitter, acendeu um bocado a discussão entre os ciganos, por causa da declaração do candidato ali à Câmara da Almada, do qual eu sinceramente, obviamente que há exceções, mas é um assunto que realmente acho que qualquer marxista cultural, se quiser realmente acreditar nas palavras que diz, convide... abra a porta a uma família e veja em quanto tempo a vossa casa não é... usurpada. Isto é generalisticamente falando, porque até há ciganos que já saíram da sua própria doutrinação cultural, do qual a integração não faz mesmo parte, antes pelo contrário, que são excomungados pela própria cultura deles e a sociedade deles, e então só aí se integram como portugueses e vivem uma vida igual a todas nós, que tem mais a ver com a interação social, a honestidade, a honra, os valores que tu te apresentas como um ser humano, mesmo vivendo dentro deste contexto português. Mas voltando realmente ao podcast que eu ontem estive a ouvir, e kudos, eu tenho que encontrar o nome do bacana para ficar com uma referência mais ou menos realista. Eu estou super mal preparado, é só porque realmente, como vinha aqui a matutar, desde que vim do café para cá, se calhar é mais ou menos nisto que eu vou falar, que é as limitações que qualquer tipo de... algum tipo de doutrina acaba por nos limitar, porque não é por nada. E eu não estou aqui a falar em termos contextualizados de discórdia ou de algum tipo de fricção. Eu acho que ando a tropeçar em pessoas no Twitter e é-me recomendado. E apesar de haver divergências, o mais engraçado é que do ponto de vista dos... dos doutrinados em relação à religião do irmão perdoa-me, são os mais ávidos depois em dar críticas por eu não aceitar uma doutrina um bocado arcaica e limitativa dentro do fórum psicológico que nós temos que viver a nossa vida, porque não é preto no branco, mas é a minha opinião sem ofensa. Este é o meu fórum, aqui eu digo o que eu quiser. Depois podem comentar o que quiserem em relação ao que quiserem, mas é aqui que eu digo o que eu quero e aqui eu reservo o meu direito a expressar a minha opinião e só ouve quem a quer. Mas realmente eu sinto, porque até estas pessoas que vêm com uma conotação católico-romana um bocado arcaica, com as ideias certas, explicitamente, eu também sempre achei que de alguma maneira. Eu não tenho nada contra qualquer pessoa que pratica algum tipo de fervorismo religioso para encontrar o seu compasso moral dentro da sua própria psique para agir melhor no nosso planeta e até ter resultados práticos que eu patrocino. Como este bacana, pá, eu tenho que encontrar. Quero dar o plug ao bacana porque, sinceramente. Ora. Deixa eu andar aqui um bocadinho para baixo, tenham um bocado de paciência. Ok, aqui está. Ora, o hashtag dele. Epá, não é nada fácil. O hashtag dele. LLO Stabat. É hashtag. Eu acho que é LLOEII, mas é LL underscore STABET. Gostei muito. Ele próprio nota-se que faz mais preparação para os seus próprios podcasts do que eu. Também passa o tempo a fumar. E ora, aqui está para ti. Mas lá está, eu concordei. E reparem, eu estou a dizer isto do ponto de vista em quem também grava um podcast e eu não estou à espera de concordância com ninguém. Eu estou à espera, eu não estou à espera. Eu só faço é isto como um veículo de troca de ideias para aumentar, de certa maneira, a percepção que toda a gente tem do próprio planeta. Eu tenho a minha bastante peculiar, que me provoca ter noites bastante surrealistas e conhecer pessoas novas e conhecer pessoas que nem sequer fazia ideia que eram compatíveis e também atraio das pessoas mais fúteis do planeta, porque ao mesmo tempo como estão tão desencompassadas, veem em mim de alguma maneira como se fosse aquela personagem do guru, do qual eu detesto, porque é exatamente isso que eu próprio fico um bocado atónito em termos do quanto eu tentei libertar todas estas algemas psicológicas que nos rodeiam a nossa mentalidade, a nossa vida, a nossa opinião e as nossas ações em relação ao próximo ser humano, que acaba por ficar um bocado atónito dentro das religiões que patrocinam o perdão e seja lá o que for, que depois são tão inflexíveis em relação a qualquer tipo de discussão, mesmo que tu concordes com eles, menos naquele ponto fulcral, que depois também serve de alavanca para eu, quando critico as outras religiões, como os muçulmanos a mandarem ácido à cara das mulheres porque andam expostas demais nos nossos países, do qual nós pagamos os nossos impostos, fica um bocado pior por causa da conotação sagrada do qual a ideologia deles vem, mas eles nem próprios também. Às vezes parece que reconhecem que estão um bocado escravos da sua própria ideologia. Quando têm um aliado à frente e só por causa de uma escritura sagrada deitam tudo a perder e continuam a ficar assim um bocado encostados a um canto, a serem ostracizados porque não são flexíveis na sua opinião. Porque isto da vida, como eu já disse em podcasts anteriores, não é branco no preto, não é tão simples como parece. Toda a história de qualquer religião para trás ou para a frente teve os seus pontos altos e os seus pontos bem, mas bem, mas bem baixos. E enquanto alguém não tiver uma bola de cristal e me conseguir dizer se toda a gente fosse cumbaiá como eles, o mundo era assim, então não me consegues justificar até que ponto é que havia de ser positivo em relação à humanidade, porque teve o seu papel. Aí é que está. Eu tento sempre compreender até que ponto é que estas. Lá está, estas muletas psicológicas para tu teres algum tipo de compasso moral para continuares a fazer o correto dentro das escrituras sagradas. Eu consigo ler qualquer escritura sagrada e interpretar mal, como por exemplo estes católico-romanos. Existe uma passagem no Velho Testamento que, se um filho discorda com a opinião do pai, o pai tem o direito de o apedrejar imediatamente até à morte. Agora, isso é daquelas coisas que ficam muito convenientemente varridas para baixo do tapete, como qualquer adepto do futebol está sempre a varrer os escândalos para baixo do tapete e não quer acreditar na realidade que o rodeia, porque tomou como partido para si próprio um alicerce intelectual em relação a uma doutrina antiquada, manipulativa, que só querem mais, como qualquer corporação neste século XXI, sacar-te mais um tostão de povo que passa fome para rechearem as paredes das igrejas em ouro. Eu acho que se nós mesmos próprios tivermos algum tipo de atitude, porque eu sou, como gosto de ser agnóstico nos meus melhores dias, se eu quiser acreditar, porque eu acredito que há algo que existe acima de nós que é incompreensível, mas não. É tão incompreensível dentro da nossa própria mente que eu próprio acredito que não pode estar escrito num livro feito pelo homem em várias versões durante a história por conveniência geopolítica. Isso a mim. Já ultrapassei essa fase, tento passar essas algemas, lá está. Vocês até me podem acusar que as minhas algemas basicamente é gostar tanto de Portugal que estou sempre a falar bem do meu próprio país, mas lembrem-se que vocês todos que me estão a ouvir estão a pagar por este país. Vocês todos que me estão a ouvir, se matarem alguém, vão levar com a pena deste país. Vocês todos que me estão a ouvir usufruem do caminho, do passeio, da estrada, do imposto de selo, do preço da gasolina, do ordenado mínimo deste país. Estas são as nossas regras. Ao menos se acharem que pelo menos a vida a certa instância é um jogo, estas são as regras do jogo. E tu não podes estar a pagar a conta cada vez mais alta e a receber cada vez menos para patrocinar pessoas que não respeitam nada do que tu tens feito, braços abertos, e ainda sacarem mais uma fatia do teu cheque em prol de tu não conseguires construir uma família. Isso é injusto. Eu não preciso de nenhuma escritura sagrada para saber isso. Isso é o meu contexto. Cada um nasceu onde nasceu, não tem culpa de nascer como ter nascido, onde nasceu, o corpo que nasceu, etc. Já disse isto 500 vezes. Mas o facto é que desde o momento que tu, sim senhora, estes são os meus alicerces, porque já viste que a vida humana é assim um mistério tão denso, tão. Nós vamos morrer sem nada saber, basicamente. É mais fácil. Eu escuso-me estar a pôr de joelhos para alguém que já morreu pelos meus pecados, que então mais tenho carta livre de pecar à vontade. Há quem ache que a nossa vida já está planeado, o nosso destino já está sagrado, então para essas pessoas que acreditam nisso, o destino da minha vida é falar assim como eu falo. Até o vosso Criador, do qual vocês acreditam tanto, de alguma maneira criou um plano para mim, que é ser o maior cético do planeta e estar aqui a abanar a gaiola para fazer alguém pensar de jeito e não ficarem presos a algum tipo de doutrina. Eu estou preso à minha doutrina de viver em Portugal porque todos os dias a gente paga por isso. Isso é mais tangível e realista do que algo esotérico que só serviu para explicar o equinócio e as quatro estações, porque as civilizações antigas, que houve uma certa necessidade de realmente fazer uma coesão social com uma cambada de bárbaros sobre um homem barbudo sentado em cima das nuvens, mas vá lá, já chega. O telemóvel não vem na Bíblia. A internet. Provavelmente todas as escrituras sagradas eu consigo encontrar uma passagem que vos proíba vocês próprios de usarem estes meios altamente tecnológicos, feitos às vezes até por ateus, céticos, cristãos, muçulmanos, judeus, etc., para não poderem ser usados. Vocês são assim tão fervorosamente. Pronto. Acaba por ser um bocado limitativo na discussão. Por isso é que eu ultimamente tenho assim ficado um bocado atónito com, sei lá, o calibre das pessoas que basicamente interagem comigo, aquelas três pessoas que eu não gosto de chamar, e acho que, mais uma vez, quero dar uma referência aqui ao grande Arquimedes, é dos homens que eu continuo a achar que pelo menos anda com os pés no chão, caramba. Pensa o que pensa, diz o que diz, mas mesmo assim, se tu quiseres fazer de mim algo que eu tenha que seguir a ti, esquece essa merda. Porque eu. Pá, é o que eu acho. Porque isto é tudo uma questão de equilíbrio. E desculpa lá a referência mais uma vez, grande. Mas é que. Pá, há sempre aquele ponto que mais tarde ou mais cedo a gente toca e aí vem a discordância. Eu adoro a discordância, só que uma discordância em relação a tipo. Não ter algum tipo de credibilidade no homem que fez o planeta em 7 dias e há 7 mil anos. Epá, fogo, a sério, isso parece-me um bocado limitativo, arcaico e basicamente é uma algema psicológica que vive dentro de ti. Eu também te sofro das minhas. Mas ao mesmo tempo, este é o meu percurso, esta é a minha viagem da minha vida. Ando-me a tentar libertar de tudo o que eu acho que são ferramentas de digamos, de alguma maneira ter alguma imposição em relação à minha soberania intelectual, como eu já disse, até à nossa própria língua, porque a gente pensa com a nossa própria voz dentro da nossa cabeça e estamos limitados ao nosso vocabulário para tentar articular o sentimento que verdadeiramente temos. Daí ser sempre uma conveniência, algo que eu sempre procurei aumentar e expandir o meu próprio vocabulário, porque de repente sinto algo que ultrapassa as palavras que eu tenho conhecimento de e vou procurar algumas. Daí aquele adendo que eu fiz, o 22.5, ser daquelas coisas que eu apaixonei pela palavra do apofático, porque realmente serve-me como uma medida de analisar se algo que me está apresentado à frente ser verdade ou não. Porque o inverso tem que ser exatamente verdade. Eu sei que isto é uma conversa muito grande, não quero expandir por aí, mas obviamente qualquer pessoa que tenha algum tipo de muleta psicológica ou religiosa vai logo apontar o dedo que isso é algo altamente satânico e de certa maneira é. É verdade, eu encontrei essa palavra nas escrituras satânicas, porque eu até vou ao ponto de ser tão ávido em ler teologia sem acreditar em nenhuma, só para perceber quem me quer foder andar a pensar em relação ao que eu quero pensar e perceber o que é que andam a pensar em relação ao que me querem prejudicar. Eu li tudo. Passei por tudo. É uma estupidez. Eu não percebo, não vos consigo explicar, é mais fácil classificarem-me como insano. Mas de todos os tópicos deste planeta, eu interesso-me por praticamente tudo, menos. Porque está tudo interligado. Eu, sinceramente, só não me interessa muito depois pela discussão da distração. O que é que achaste do jogo ontem? Viste o golo? Foste à missa ontem? Foste ao comício? Epá, essas coisas é que eu acho. É como aquela velha expressão que eu já repeti no meu podcast anterior, eu tenho a certeza, há o homem que usa a farda e há a farda que usa o homem. Eu sou o homem que usa a farda, lá porque eu tenho que ser impostamente dentro desta sociedade para as regras funcionarem, para termos habitação, para termos meios de transporte, para termos estradas, para termos tudo. Tens que levantar o cu da cama e até acreditem que eu fico deprimido se estiver desempregado, que é algo que não acontece há muitos anos, felizmente. Fico mesmo deprimido. Eu passo o tempo todo a pensar enquanto estou a trabalhar. Curtia bué estar em casa a tocar, curtia bué estar em casa a fazer e a acontecer. Curtia bué estar na rua, curtia bué estar a passear. Mas se eu ficar desempregado e tiver o tempo todo do mundo para fazer todas essas coisas, fico tão deprimido, não faço nada. Nada. Fico completamente numa espiral de. Enfim, eu não sei se isso faz de mim um ser humano ou não. Eu considero-me um ser humano e trato toda a gente e até dou sempre o desconto. Eu, sinceramente, a minha interação com os seres humanos põe-os às vezes tão à vontade que eles sacam dos maiores demónios que vivem dentro deles. E isto é uma palavra que eu gosto de usar, apesar de não ser religioso, mas realmente é uma boa analogia para explicar às vezes o que tormenta todos nós. Os nossos demónios, todos nós temos demónios, temos assuntos a resolver, temos coisas para pensar, temos problemas que não. Que às vezes são. Quando nós vemos à nossa volta toda a comunidade que nasceu connosco e o que nós chamamos dos nossos amigos e amigas, ficamos um bocado atónitos em relação aos conselhos que às vezes nos dão, não estão dentro do calibre do que a gente precisava de ouvir. Mas eu também não tenho o direito. Antes, pelo contrário, o desejo é a mesma felicidade que eles têm por não estarem a perceber o meu problema para mim e para todos. Isto não devia ser assim. Isto não devia ser tão intenso, não devia ser tão dinâmico, não devia ser tão instável. Devia haver uma certa estabilidade. Então lá está. Por isso é que onde é que eu consigo encontrar algum tipo de estabilidade, visto que as regras do meu país me ditam que eu tenho que viver uma vida assim? No meu país. E sinceramente eu adoro isto. Vivo a 10 minutos da praia, se me deitar no chão e for a rebolar até lá abaixo. Foi aqui que eu nasci. Tenho 39 anos disto. Já estou mais bronzeado que alguns africanos que andam por aí nas nossas ruas, sem crítica nenhuma, foi só uma analogia. E pá, mas não tenho nada contra. Eu, para mim, eu procuro é pessoas com os mesmos valores como ser humano, que joguem o jogo que eu estou a jogar, chamado Portugal, e ao menos respeitem esta cultura, porque a gente já nasceu com isto feito e acho que até estava mais ou menos bem feito. Tinha pernas para andar, mas anda tudo a protestar uma situação de autodestruição social e de valores. Por um caldeirão de queijos derretido, várias que no fim não. Isto não vai dar, só está a gerar mais conflitos, drogas mais baratas, distrações cada vez mais prevalentes, religiões cada vez mais fervorosas. Isto não está a dar em nada. E depois isto provoca, ao fim e ao cabo, uma reação dentro de qualquer pessoa individualmente, que viva coletivamente com os outros, porque podem mesmo morrer pela sua própria família, mas depois comportam-se com o irmão que não conhecem, o próprio conterrâneo, o próprio cidadão honesto como eles, se é o vosso caso, de quem está a ouvir, a ter comportamentos absolutamente abomináveis, desmesurados, completamente fora de contexto de qualquer coisa que eles próprios defendam numa rede social, devido a acreditarem neste marxismo cultural que nos afunda diariamente todos os dias. Eu tenho já aqui um exemplo para vocês, muito abstrato em termos, que, porque eu não sei às vezes até que ponto é que as pessoas me estão a perceber em relação ao que eu estou a tentar transmitir, mas é que isto nós somos, como seres humanos, um indivíduo. Independentemente da educação dos nossos pais, os nossos pais podem nos dar a maior educação do mundo, nós acabamos nos perdulários. Podem nos dar a pior educação do mundo e o abandono, e nós tornamos um cidadão exemplar porque olhamos para eles como um mau exemplo a não seguir. Esta é que é a verdadeira liberdade, que não está encontrada, não se encontra em nenhuma escritura sagrada, é a soberania da tua própria ação, atitude e do que tu pensas. Tu és livre de pensar o que tu quiseres. Se achas que o Benfica faz-te feliz quando ele ganha, parabéns. Se achas que o teu partido favorito te faz feliz quando ele ganha para te escolar mais 4 anos, parabéns. Se achas que a seleção de futebol realmente representa as cores da tua bandeira, que vem com uma história tão antiga que devia ser mais respeitada do que cuspida, parabéns. Eu não te ostracizo. Eu até te pago uma cerveja para continuar-te a ouvir a falar as tuas bacuradas. Que é a diferença de, às vezes, quem é tão ideologicamente perfeito que te censura e que te critica em relação à tua opinião. Porque tu pisas na dissidência cognitiva deles e eles a mandam só papel no seu primeiro estágio, que há de ser sempre a negação. E em relação a muitos homens, talvez uma resposta mais violenta. O que vale é que eu, com o meu 1,87m, consigo sempre abrandar isso numa forma de bluff num jogo de cartas de póquer. Mas depois as pessoas tornam-se completamente idiocráticas e andam para aqui, armadas tão em parvas, andam tão divididas dentro de si próprias, que nem sequer conseguem cheirar à frente algo que seja realmente coeso ou que falem a sua verdade. É como estes podcasts que eu ando para aqui a gravar. Eu comecei a gravar esta treta, já disse, tretas a dar com pau, já nem sei para que lado é que eu vou, mas isto sai-me assim da boca da alma. Eu consigo articular, seja lá o que for, qual for o assunto, porque no fundo todo o assunto se torna tu, individualmente, e a tua interação com o próximo ser humano e os valores que tu acreditas que tens. E não há nada de mal um dia olhares para o espelho e te definires-te a ti próprio. Sou especialista em começar de novo, porque só assim é que eu aprendi a ser uma pessoa, dentro da minha própria opinião, melhor sobre mim próprio. E se não gostarem de mim assim, eu também dispenso. É quase como um filtro catalisador. Todas as pessoas são poluentes dentro do que eu quero fazer da minha vida. E mesmo que a minha vida acabe bem ou mal, fui eu que a fiz. Nunca hei de apontar o dedo a ninguém. É problema meu. É problema meu. E não deixo de estar aqui para ajudar o próximo, mesmo que ele discorde comigo. É assim que eu vivo a minha vida. Não preciso de ouvir um sermão, não preciso de ler aquele livro constantemente, as passagens mais adequadas em relação à sociedade que nós vivemos hoje em dia. Nunca ir buscar aquelas que são ostracizadoras e completamente contra os valores de qualquer ser humano. Acredito hoje em dia. Isto não é um discurso marxista cultural. Juro, podia expandir bem mais. Mas é exatamente isso. Isto depois faz com que as pessoas andem-se a comportar de uma maneira tão psicopática ou sociopática, que nós vemos exemplos destes todos os dias entre nós. Pessoas que perdem as estribeiras. A frase cada vez mais prevalente, que eu não estava à espera que ele ou ela fizessem isto. Eu pensava que ele era assim. Vocês não pensam nada. Há muita gente que se está a apresentar à nossa frente como o subproduto de uma doutrina corporativista que vos doma a própria mente e não vos permite serem vocês o maior potencial dentro da humanidade que têm, que depois provoca situações como estas. Obviamente vamos ouvir um clipe em inglês, mas epá, é assim. Isto é um exemplo prático do comportamento das pessoas que andam a sofrer da sua própria dissociação psicológica em relação a acreditarem em coisas que lhes são impostas como doutrina e calarem a sua própria humanidade dentro deles, que é coisa que eu adoro que toda a gente diga exatamente o que pensa. Mesmo que eu não concorde, eu prefiro alguém honesto. Isto foi conversas que eu já tive com etnias e raças diferentes, Isto é o que eu acho e levo sempre deles respeito e os respeito-os sempre de volta. Agora, se tu és uma pessoa que anda aí a tentar agradar toda a gente por uma questão social, porque és um colecionador de likes, acredita que assim que virares as costas vais ser ostracizado e vais ser gozado e depois comportas-te assim na estrada. Next tonight, new developments after an apparent case of road rage in Virginia. A woman and her passenger targeted with gunfire. The driver was hit. Here's ABC's David Curley. Shattered windows, a bullet-riddled SUV, the end of a road rage shooting that left the driver wounded. The patient is a female, has neck and back injuries from a shooting. Tonight, surveillance video reportedly showing part of the incident. That black SUV pulling off the road. It's difficult to see, but the other vehicle, a van, drives on. A white male suspect can be a white Sprinter van. An immediate manhunt starts. Police say this all began on the interstate. After exiting, the vehicles hit a stoplight. One witness says the driver of the SUV was agitated, pulled in front of the van, and got out of her vehicle. He pulled next to her. She gets out the car, and he opened the door. He didn't say nothing, just started shooting. Road rage incidents are climbing. We've seen vehicles bumping each other, more guns pulled. In fact, a private tracking group says road rage with guns has more than doubled in just the past 2 years. The incident that happened here has come to an end with the suspect, a 58-year-old Maryland man, turning himself into police. David? David Curley, thank you. When we come back, the new health headline when it comes to pregnancy, antidepressants and autism. Uau, para já as notícias que vêm à frente são todas tipo fumo e areia para os olhos, aquela discussão do costume que basicamente que alguém que tenha o seu compasso moral afinado, independentemente dos mecanismos que use, sabe a resposta certa. Isso é uma coisa. Mas depois o que é que nós ouvimos? Uma discussão de trânsito, porque lá está, é muito poético estarmos para aqui, por exemplo, a aclamar algum tipo de nacionalismo, quando de repente alguém numa estrada nos Estados Unidos, e nacionalistas também são eles, porque America is number one, we're the greatest. We went to the moon, dizem eles. Mas depois tem estas situações, não é? Quer dizer, um americano morre no outro lado do mundo, aí vem um B-52 a largar bombocas em cima dos teus cornos ou drones e todos os organismos de instituição humanitários dizem todos que sim, tem que ser e bate palmas, é terrorismo. Porque afinal de contas, dentro deste marxismo cultural, uma vida, às vezes, vale a morte mil vidas, porque somos todos iguais, segundo dizem, daí a dissidência cognitiva. Daí a ver este povo, que anda aos tiros uns aos outros, aos seus próprios conterrâneos, por causa de algum tipo de terem posto as patas em relação ao código do trânsito, que muitas vezes até é interpretado de formas diferentes em relação a quem está a conduzir, porque quem fez a porcaria e levou os tiros achou que estava a fazer bem dentro do código e vice-versa, e afinal isso interessa para alguma coisa. Mas vale mesmo a pena perder a vida por causa de uma coisa dessas? E quem é que me garante a mim que o gajo que deu os tiros não era cristão? E quem é que me garante a mim que o gajo que levou os tiros não era judeu? Bem, esse aí, pronto. Isso aí não respeitam lá muito a vida dos outros, porque lá está, por causa da limitação destes pequenos fatores que nos põem a agir que nem loucos neste planeta. Porque este assunto, por mais trivial que seja, todos nós que andamos na estrada passamos por isto de tão recorrentemente que até chegamos ao nosso destino e despejamos como se fosse vazar o recycle bin do nosso computador para fora, flush, esquece, pronto. O que é que aconteceu? Aconteceu tanta merda que eu nem sequer assimilei. E deixa-me lá então ir beber um copo com os meus amigos e curtir uma teca. Mas não, depois lá está, a gente podia. Apesar deste clipe ser bastante trivial, isto é uma daquelas coisas. Até há vários efeitos psicológicos em relação ao que é que acontece um ser humano quando senta atrás do carro, que é a sua própria gaiola, é como se estivesse em casa e toda a gente está no para-brisas, está no teu jardim e tu apitas a toda a gente, sai da frente, o que é que tu estás a fazer? Um bocado como aquela coisa primitiva de ser a minha casa, ou então até como o nosso cérebro, que ainda tem heranças primórdias, porque a gente não se consegue desligar destes instintos de eu gosto de mulheres, sei que quando estou a cair mais alto do que devia vou-me aleijar e assusto-me, sei que se isto tem a minha vida em jogo estou assustado, sei que estou limitado em relação a esta carapaça, a este veículo que eu uso como ser humano, independentemente de ter as minhas limitações, pelo menos dentro da minha cabeça eu estou livre. Ou tento ser o mais livre possível, porque, mais uma vez, eu sei que vou morrer sem nada a morrer, mas mesmo sem nada a saber, mas mesmo dentro deste dilema que eu vivo, eu adoro viver assim, eu ando à procura das perguntas, eu não ando à procura das respostas, nem estou à espera que quem me esteja a ouvir concorde comigo plenamente, eu só quero é pôr-vos mais perguntas na cabeça. mais perguntas. E é uma das coisas que eu mais aprecio na vida, é a interação com vários seres humanos e ter este tipo de discurso e falar com eles e eles abrirem o coração e falarem comigo. E às vezes até abrem mais do que o coração, mas isso não interessa. E eu fico, pá, isto é que é a experiência. Isto é que, para mim, é o que faz mesmo parte de nós seres humanos. Era quase como uma raiz de começarmos novamente a construir um planeta em relação à empatia que temos uns para os outros. Porque todos nós sofremos, cada um no seu nível, cada um na nossa escala. Mas há uma coisa que eu sempre aprendi: tu também tens o desafio à tua altura. Mesmo que a pessoa que esteja à tua frente a queixar-se de um problema que para ti resolvias rápido, é o desafio que ele tem à altura dele ou dela. Esse é o desafio que ele ou ela tem que superar. Eu já superei e eu não lhe vou ostracizar em termos de opa, o que é isso? Não é nada. A mim já me aconteceu isto e aquilo. Isso é feio. Isso é a vitimização de ti próprio. Eu tento dar o conselho, tento dar a minha experiência, tento transmitir de uma forma positiva, na minha opinião, porque pode ser contraditório aos ouvidos de quem me ouve, que a gente nunca sabe. Mas eu, pelo menos, tenho a sinceridade, como ser humano, de dizer a minha opinião. E, às vezes, ser amigo não é dizer a coisa mais agradável. Antes, pelo contrário, se tu tens amigos que estão sempre a dar palmadinhas nas costas, por mais errôneo que o teu comportamento seja, não são teus amigos, são chulos, são parasitas, são alguém que vivem às tuas costas, que se identificam contigo, e isso é um problema que tens que deslargar rápido. Deslargar rápido. Eu estou sempre a interagir com pessoas novas, infelizmente não sei porquê, eu nem sequer meto conversa com ninguém, mas as pessoas metem conversa comigo. E quando eu começo a desbobinar, como eu começo a gravar este podcast e ainda por cima metade do tempo é ocupado pela outra pessoa a dar as suas opiniões, que só me fazem acender mais chamas dentro do meu cérebro para dizer as minhas opiniões, epá, as coisas acabam por se tornar, de repente, fui ver um copo e saí dali com uma amiga. Ou um amigo. Ou alguém que de repente ficou a fazer parte inerente da minha vida por alguma razão. Não sei porquê, mas eu gosto disto. É isto que eu gosto. É isto que faz de mim, faz-me a mim pensar que a vida é uma coisa que por mais... A vida é aquilo que a gente vive nos intervalos em que a gente se diverte. E nos intervalos em que eu me divirto, aí vêm mais doses de vida, que às vezes até acabam de formas catastróficas, mas eu gosto disto. Era este o desafio que estava aqui à minha frente, à minha altura. Eu podia ter ficado calado, eu podia ter rejeitado, mas não tenho capacidade para isso. Eu pareço o gajo mais arrogante, quem me vê a passar na rua, com os seus fones nos ouvidos, a ouvir um audiobook, com os seus óculos de sol sem ligar a ninguém, com a cara de maiores trombas do planeta, mas se tu me perguntas alguma coisa, tu vais ficar a tarde toda a falar comigo. Vais ficar a tarde toda a falar comigo. E depois coisas acontecem, abstratas, absurdas, surrealistas, mas independentemente disso, não... Não me arrependo nada, não sei porquê, parece que quem mete conversa comigo estava, parecia que olhou para mim e viu mesmo aquela aura, tipo este, ainda há duas semanas uma bacana chamada Érica, a conversa dela foi tipo, porquê que tu estás aí tão cabisbaixo, uma sueca? E às 3 da manhã eu tive que me vir embora, porque a conversa estava mesmo boa. Epá, é impecável, eu adoro isto. Não saber como é que tudo vai acabar. Eu não gosto de saber as respostas. Eu gosto de perguntas. Perguntas. Eu sou apaixonado por perguntas. Mas depois quando alguém me tenta dar uma resposta, ah, esta é a resposta. Eu fico atónito. Eu fico, não, o quê? Há uma resposta? Há quantos anos é que essa resposta foi feita? Ah, 1600, 1800, é um bocado divergente. Ah, é? Então e foi escrito por quem? Ah, e tal, foi escrito e readaptado durante as nossas sociedades e teve os seus pontos maus e teve os seus pontos... Epá, mas vá lá, estamos no século XXI. Epá, já viemos de tão longe. Já viemos de tão longe. Porquê que não será possível, tipo, um bocado abrires a tua mente, criares uma raiz e abrires a tua mente? Eu não sei, eu não sou nenhum guru, mesmo, de maneira nenhuma, nem estou interessado em sê-lo, porque, mais uma vez, quando nós entramos neste tipo de cegueira ideológica, em que há uma facção qualquer que representa exatamente o mesmo valor de quando tu adotas uma, odiares as outras todas, porque é uma opção de escolha, que é isso que falha em perceber nos seres humanos, tu podes escolher, quando tu escolhes uma, imediatamente e automaticamente odeias as outras porque tornaste na farda que usa o homem, não no homem que usa a farda. Eu adoro teologia porque eu adoro saber as pessoas todas que me rodeiam o que é que eles andam a pensar. Mas basicamente, eu hei de encontrar sempre aquele ponto, porque isto é das coisas que mais irrita às vezes até às pessoas que interagem comigo. Não me conseguem ofender. Porquê que eu me vou ofender? Ofender com o quê? Eu vou-me ofender com o quê? Eu não voto. Não tenho partido, não tenho clube. Gosto do meu país, gosto de mulheres, gosto de viver, gosto de ser um ser humano. Gosto de interagir, sou sempre bom com toda a gente, trato sempre os outros como tratam a mim. E isso faz parte do Novo Testamento. Mas leiam o Velho, que é 90% da Bíblia. Meu Deus, é atroz, é abominável, é judeu, é judaico. Mas, ui, pum, aí, bem, lá arrebentou a pipoca. Lá está, não posso, não posso. Eu estou-vos aqui a afirmar que eu sou um gajo bacana, mas não sou um otário, porque tem que haver sempre a linha. E de repente, porque não concordo com uma ideologia, apesar de tudo o que se reflete na realidade ir em prol da concordância da opinião de quem está limitado em alguns tipos de termos psicológicos ou de compasso moral, na boa, a gente trabalha juntos. Vamos pegar no positivo e fazer algo melhor. Mas não, assim que existe este pequeno problema de teres que estar em concordância 100% total, e mais uma vez eu digo, este podcast não é para ser concordado, é só para pensar. É por causa disso que eu faço isto. Eu quero continuar a sair à rua incógnito. É só para pensar um pouco. Vamos lá matutar, mas aí convém ter uma furtividade testicular tão grande, porque aparentemente parece que é das coisas mais fáceis para mim, das coisas mais difíceis com pessoas que concordam comigo, mas depois quando chega àquele ponto que eu não tenho esse ponto, eu tipo tento dizer, epá, tu não estás assim um bocado, tipo, isso foi-te instituído desde criança, isso foi-te manipulado desde criança. Eu aprecio bastante as pessoas que tiraram a primeira catequese com 6 anos por obrigação familiar, e hoje em dia consideram-se agnósticos. São poucos, mas bons. É pá, conseguiram-se libertar daquelas algemas que não fazem sentido nenhum e que são altamente contraditórias se forem lidas com uma análise absolutamente profunda. Mas para quem não gosta do que eu acabei de dizer, vão sempre aumentar as partes positivas e suprimir as negativas porque não estão a ser honestos consigo próprios, na minha opinião. E estou aberto ao debate, gravo um swapcast com quem quiserem. Eu até gostava de fazer disto às vezes uma discussão entre duas pessoas do que estar sempre eu a falar, mas sinceramente falho um bocado em encontrar essas pessoas, mas gostei muito do podcast que ouvi ontem. Já te dei a minha homenagem, só que simplesmente chega àquela altura que a escritura arcaica, que se calhar ainda foi transportada até hoje, nos nossos dias, e anda a deturpar pessoas que se andam a alvejar na estrada porque andam divididas em termos cognitivos, acaba por ser algo que me preocupa um bocado. E depois tudo acaba, de certa maneira, porque há muita gente que diz, eu gosto de religião, só não gosto da religião corporativizada. E eu até concordo com essa afirmação, mas não deixa de ser, em forma essencial, o tal guru. E nem que o guru seja um livro representado por alguém. Eu detesto gurus, eu detesto líderes, eu detesto seguidores. Todos nós somos exatamente as duas coisas. Nós somos professores e alunos nesta vida. Nós passamos o nosso dia a aprender e passamos o nosso dia a tentar ensinar a alguém que precisa de uma lição porque eles partilham contigo alguma coisa. A vida é duas respostas, nunca é uma... A vida é duas perguntas, não é uma resposta certa. Eu agora quero-vos mostrar um exemplo. Eu sei que não tem a magnitude da Igreja Católica que anda cheia de orgias e oficializaram. Houve umas notícias a semana passada, não sei se estiveram atentos, mas lá está, eu não posso falar destas coisas. Até para um católico romano nacionalista, se eu estivesse a falar mal do Islão, que também posso falar mal, eu falo mal de todos porque eu não tenho clube. Mas é exatamente isto. O que é que acontece depois às pessoas? Que acaba por... Quando chega àquele campo, que era um campo de crescimento, acabar de... E quem sou eu para o estar a dizer? Eu estou sempre aberto à contradição. Mas para já, 22/7/2017, a minha opinião é que se tu estás limitado a algum tipo de ideologia, Obviamente que essa ideologia, se um dia te quiser raptar intelectualmente, que depois dá-o fisicamente e provoca guerras, guerras, mortes e destruição, tu tens um dia que te olhar ao espelho e disseres e dizeres, eu sou o meu pior próprio inimigo. Mas não, porque tens sempre o conforto do símbolo, do crucifixo, do icon, do negócio. Então agora vamos ouvir qual é o problema dos gurus. Porque isto de guru... Guru é a gente só chama, por exemplo, nós chamamos ao Papa um líder espirituoso e é uma seita, o líder de uma seita é um guru. A única coisa que diferencia tudo é a escala, porque se aquele guru na seita um dia tiver, digamos, os números para o corporativismo de manipulação social e o marxismo cultural até o usarem em prol das políticas autodestrutivas da nossa sociedade para eles... Depois acontecem notícias como estas. Barbara Rogers of Coolbaugh Township is charged with homicide in the death of her boyfriend, Stephen Minio. Authorities say Rogers shot Minio early Saturday morning here at their home on Laurel Drive near Toby Hanna. At this point, we're still looking into really what the motive is. What we do know at this point is that Barbara Rogers had the gun in her hand. She placed that gun to Mr. Minio's forehead and pulled the trigger. Authorities say the shot was fired at close range. According to court documents, Rogers said Minio asked her to shoot him due to a problem with an online cult called Sherry Shriver. Its website describes the cult as centering on aliens and raptures. Authorities tell NewsWatch 16 Rogers did admit that there were some tensions between the couple because of the cult. They even posted about it on Facebook. Now investigators are looking at those Facebook posts as well as other online activities to try and determine what led to this shooting. Court paperwork shows that Rogers called 911 early Saturday morning and said she had shot Minio and that he was dead. Pocono Mountain Regional Police Chief Chris Wagner says this is a domestic incident gone bad. You know, certainly every case is specific as to what the motivation is and to the circumstances around it, but it's not very uncommon to have a domestic relationship go bad and result in a homicide. Rogers is locked up without bail. She's due back in court next week. E em última instância, isto foi mais um daqueles crimes idióticos, porque aparentemente os opostos atraem-se, em que houve um assassinato entre casais, que basicamente a desculpa foi um guru, os reptilianos. Uau, mas é assim? É assim, eu também já conheci muita mulher doida na minha vida, mas quer dizer, nunca nenhuma me tentou dar um tiro porque acredita que... Bem, nem conseguia, porque qual é o meu líder que ela considerasse que fosse reptiliano? Mas o casal ia junto a uma congregação, porque isso só muda os termos devido ao número reduzido de participantes, mas cultos não deixam de ser cultos. Não deixam de ser aquelas ferramentas que nos prendem psicologicamente e nos limitam à própria evolução como indivíduo para coletivamente funcionarmos melhor. É exatamente isto, eu detesto isto, eu largo isto tudo, eu parto-me a rir com isto, eu sinceramente, quem semeia ventos, colhe tempestades. Epá, então, estás a brincar? Não me digas que ele meteu-se naquele curto porque a penani dela era saborosa. Epá, ouve, eu não sei o que é que é dizer, eu não sei o que é dizer em relação a este tipo de notícia. Isto é absolutamente horrível, antiquado, atroz, retrógrado. E agora até podia parecer que eu podia partir para aqui para um discurso que era realmente este marxismo cultural de esquerda que eles defendem em relação ao kumbaya entre todos nós e temos que compreender e pagar mais uma fatia do nosso cheque para estes enganados todos se tentarem corrigir. Não, não, pá. Batam, mas é que os cornos no chão, a ver se acordem, pá. A vida não é fácil e a solução não está num livro. E quando passam a ser doações à frente, tens de pensar, então afinal, eu gravo este podcast para vocês, para todos, gratuitamente, não há PayPals, não há nada, eu gravo isto porque tanta gente já me disse que eu devia registar de alguma maneira as merdas que eu digo, aqui está a solução. Isto é para quem quiser, não é uma despesa, é para pensares, não é para concordares. É puro. É mesmo assim. Não quer ser guru, não quer ser reconhecido. Eu uso um nick. Eu nem sequer uso o meu nome. Não estou interessado. Eu quero sair à rua e ser tão incógnito como ao próximo, interagir com pessoas que eu nunca interagi na minha vida e elas darem uma fatia da vida delas para mim, eu dou-lhes uma fatia da minha vida para elas. E é assim. É isto que eu adoro, é isto que eu gosto. E felizmente eu não me tenho dado nada mal com isso. Acho bastante interessante. Eu não faço ideia como é que o meu dia hoje vai acabar. E abraço isso mesmo. Abraço isso. Ainda ao domingo passado, a companhia que foi comigo ao bar que até fazia anos e estava completamente desolada, eu disse-lhe mesmo, tu, quando acordaste hoje, tu não fazias ideia que ias acabar a noite aqui comigo neste bar. E ela teve que concordar. É que nem pensar. Absolutamente surrealista. Mas uma coisa tão improvavelmente matemática que não... Mas é isso que eu gosto. Eu gosto eu gosto de tocar ao ouvido. Eu gosto... É uma coisa que eu também aprendi com a música em relação às palavras que eu uso, é tocado de improviso. A minha cabeça é assim um ciclone de ideias que está sempre a puxar para um lado e para o outro. E simplesmente sai aquela que saiu a tempo, que eu consegui ler enquanto eu estava a pensar e pronto, e é assim. Mas ao mesmo tempo, quando estou a ouvir alguém, porque ao mesmo tempo, lá está, acreditem que ninguém fala assim se não for um bom ouvinte. Eu acho que de certa maneira, mesmo não dizendo nada, que eu até já perguntei às pessoas que saíram de uma boa conversa ao fim da noite, às 2, 3 da manhã, e disseram-me assim, epá, adorei falar contigo, eu faço-lhes o repto. O que é que nós falamos? Tu consegues descrever a nossa conversa amanhã no local de trabalho e ficam a olhar para mim tipo, realmente não. Por isso é que eu gravo estes podcasts. Eu estou para aqui a falar e no fim acabo por não dizer nada. Mas ao mesmo tempo este nada... Sinto que de alguma maneira é o que cativa, é a verdadeira essência de qualquer ser humano. Ou então eu estou insano. E eu estou sempre a considerar a minha própria insanidade. Mas não me parece que seja assim tão... Pá, pelo menos não ando a desejar mal a ninguém, não ando a ostracizar ninguém. Ah, falo mal realmente das coisas que eu acho que são defeituosas e estão a levar a nossa sociedade ao fundo, enquanto estrapechamos em areias movediças a defender este corporativismo ideológico, mas ao mesmo tempo as minhas intenções não são más. E se eu um dia tiver a paciência muito difícil de reouvir o meu podcast daqui a 2 anos e achar que já me dei de opinião e tenho outra opinião, eu vou corrigir, eu vou fazer, eu sou flexível para isso, eu estou aqui para aprender. Eu não sou um professor, eu sou um aluno desta vida, só comecei a aprender desde o dia que saí da escola, que é irónico, mas... Porque sempre fui doutrinado. Há que nos libertar. E depois temos estas pessoas que procuram um compasso moral tão intensamente porque não se recusam-se a ouvir eles próprios. É a única coisa que eu consigo dizer. Recusam-se a ver o que está à frente deles, porque quando ligam a televisão dizem o que tu estás a ver é mentira e a culpa é tua. Ninguém acha que o quê? A culpa é minha. Mas que raio de culpa minha é que eu tenho? Pago tudo, não tenho direito a nada, levanto o cu todos os dias, chego a horas, trabalho que nem uma besta por 2 ou 3 pessoas, tenho competências que ultrapassam 4 a 5 campos. Não pode ser. Não pode, não, a culpa não foi minha. Tenho sempre feito o que pude pela minha família, quando a minha própria família é que devia ter feito alguma coisa por mim. Não pode ser. Não. Queres-me convencer disso? E ainda por cima depois, até de parte feia, como comentário da minha parte, estou a falar com pessoas que sempre tiveram tudo de mão beijada, quando a minha própria vida sempre foi tipo, orienta-te, ouve, tu põe-te fim, tu põe-te esperto, oi. Eu já percebi, ainda à minha idade só tinha um dígito, que a vida não é fácil. Mas ainda há muitas pessoas que já vão no quarto dígito que acham que isto é fácil e têm direito a, sem terem feito nada por, e que raio de merda é esta? A sério? E qual é a desculpa? A escritura diz isto? Não pode ser. E depois temos este problema, mais uma vez... De basicamente que isto depois é exatamente o lado oposto do que eu estou a tentar dizer, como sou ser humano que não desejo mal a ninguém e etc. Temos este problema dos migrantes na Europa que estão-nos a mudar esta cultura de valores do qual nós pagamos o cheque e bem nos custa a ganhar porque os preços são igualitários em relação à prateleira na Europa, mas o nosso ordenado mínimo continua a ser mais baixo, o bem mais baixo. mas bem mais baixo. E a nossa própria despesa é bem mais alta. Nós somos um 2 em 1 inverso. Não tem shampoo, nem tem amaciador. Bem-vindos a Portugal. E isso irrita-me, porque eu gosto desta merda. Agora temos que aceitar migrantes a torto e a direito. Que vêm para cá, porque tu não vais para lá. Então tu, mulher, não vais para lá, coberta da cabeça aos pés, sem ficares detida. E acredita que a embaixada portuguesa não vai fazer lá muito por ti, porque enquanto o Ronaldo não trabalhar lá não temos projeção, aparentemente, porque confundem a minha pátria com um clube. Mais uma vez, eu gosto de pisar esta merda. Que é mais uma prisão psicológica, é mais uma complacência financeira que nós damos. Ok? Agora vem para cá e tipo, bem-vindo, de braços abertos, até ainda não discordei. Não precisas respeitar a minha cultura, eu respeito a tua. Não. Não, respeita a minha cultura, entra no jogo, começa a mamar a bucha e paga o que eu pago. E trabalha o que eu trabalho e eu aí até tu, estrangeiro, estás aqui, considero-te um português. Porque eu conheço estrangeiros mais portugueses que muitos portugueses que eu conheço, infelizmente. Infelizmente. Mas porquê? Porque são pessoas boas, têm bom coração, têm honra, têm dignidade, têm olhos na cara para ver a merda e vieram de um contexto de sofrimento bem maior que, em vez de se vitimizarem, aprenderam com isso. São seres humanos extraordinários e até têm algo muito bom a dar para o nosso país. E estão naturalizados e casaram-se com um português e a filha ou o filho estão na escola a aprender a nossa língua e estas são as regras e são honestos e sim, senhora. Agora estes gajos que vêm para aqui, onde é que está a minha casa, onde é que está o meu cheque, adapta-me à minha cultura, onde é que está a minha mesquita, ou a sinagoga, ou seja lá o que for. Oh, meu amigo, bem-vindo a Portugal. Tua sinagoga é ali a Catedral da Luz, e se fores ateu, vais para a Alvaláxia. E se fores chinês, tens o Estádio do Dragão, porque até a porcaria dos clubes tem conotações religiosas. O Jorge Jesus chama-se Jorge. Toda a gente o chama de Jesus, é mesmo para martelar nesta mentalidade destes empecilhos, aquela conotação religiosa em relação ao, ao taberneiro pseudo-treinador. Eu não percebo. Eu não percebo, eu continuo a propor Portugal pagar a dívida ao BCE e ao FMI, deixar o Ronaldo na escadaria do BCE e o Mourinho na escadaria do FMI, está pago, dêem-nos o troco, libertem-nos do euro e puta que vos pariu, pá. Vamos reclamar a nossa soberania outra vez, porque a gente anda aqui a pagar os impostos para os países ricos continuarem ricos e continuamos cada vez mais pobres com a ilusão de lá porque temos o último telemóvel topo de gama no bolso, que nem é o meu caso. Acham-se altamente sofisticados sem saber mexer 0.01% do potencial do aparelho que têm na mão. Não. E qual é a minha crítica em relação aos imigrantes, em relação, porque lá está, uns vêm, sim senhora, quais são as regras do jogo, qual é a língua, vou já aprender, vou já jogar, onde é que eu posso deslocar, eu quero ter todos os direitos, quem cá está, o fez disto um país melhor do que onde eu vim. Sem falar das implicações de nós sermos aliados dos países que por interesse os bombardeiam, mas como cidadão, ser humano, contextualizado nessa merda que ninguém teve culpa, eu não tive a culpa, eu não votei no gajo que disse para ir e tu quando vens para cá também não tens culpa da merda que levaste com. Mas já que cá estás, o que é que vais fazer, tal como se eu fosse para lá, o que é que eu havia de fazer? Tenho que me adaptar, tenho que aprender a língua, tenho que respeitar a cultura, tenho que... Tenho que me redefinir como ser humano, como eu próprio gosto de o fazer constantemente. E eu não vejo nada de mal em relação a isso. Então eu mudo-me para um país que funcione melhor. Chego lá e digo, ah, as regras do meu país eram estas, porque estamos em, no caminho da autodestruição, então vocês ouçam o que eu tenho para dizer e agradem-me e satisfaçam-me, porque basicamente, como ouvi de um projeto falhado, vim para aqui perpetuar a merda que não resultou de um lado, no vosso que funciona, para mandar tudo abaixo. Marxismo cultural. Numa essência muito básica. Mas é mesmo isto. E depois temos exemplos como estes, que são feios, são excepcionais, vamos dizer assim, mas não tão excepcionais como nós gostamos de pensar. Os mídia é que pegam na exceção e nos mostram, mas eu estou aqui para vos mostrar o contrário. Não estou aqui para vos dizer, concordem comigo, estou aqui para vos mostrar um exemplo exatamente contrário, que não pa- se passar nas nossas televisões é só em rodapé. A legal controversy is brewing in America. That's after New Hampshire's Attorney General launched an investigation into a case where an immigrant was cleared of 6 counts of domestic violence by a local court. Augustin Bahati, a 33-year-old refugee from the Congo, was arrested in August last year after he allegedly assaulted a pregnant woman several times. However, he was released the following month after his lawyer raised doubts on whether Bahati was legally fit to stand trial. In March this year, the suspect was cleared of all charges after a local prosecutor found Bahati to be culturally incompetent. Wow. Culturalmente incompetente. Então vai lá tu traficar AX para Marrocos a ver se o culturalmente incompetente te safa de uma pena. A sério. Mas quer dizer, mas é, isto é uma palhaçada, pá. Isto é uma autêntica palhaçada. Então chegam cá, fazem, matam, abominam, abusam, usufruem, têm direito a... Na boa. E quando fazem merda? Ah pá, então ele era socialmente incompetente, culturalmente incompetente. É pá, ouve, a sério. Não, a sério. Isto é que é a igualdade para todos. Isto é que é o liberalismo do discurso. Isto é que é os textos sagrados. Isto é isto? Não, é isto. É isto. Isto acontece agosto do ano passado. Foi libado por um advogado. Porque boas intenções e advogados está o chão do pau inferno pavimentado de... Incrível. Não, but, já agora vamos a mandar ácido para a cara das mulheres que andam aí, como eu gosto de as ver aí a passear em Portugal, com toda a liberdade que elas têm o direito de ter. É isto? Não, pronto, é isto? Não, é isto que os nossos intelectualoides da treta continuam a defender, mas recusam-se a ouvir este tipo de pretexto, ou este tipo de prova, porque basicamente estão tão doutrinados e agarrados a uma só cena, não conseguem ser flexíveis na sua própria intelectualidade porque estão presos dentro de uma ideologia. Larguem ideologias, larguem rótulos. Ser humano, és um filho da puta, um calhão nos cornos. És um gajo muito bacana, eu pago-te a próxima. Uf, é mesmo assim. É mesmo assim. Vens para aqui com o meu pior interesse em vista, podes-te pôr a andar, volta lá para o teu sítio. Vens para aqui participar no jogo, como qualquer português que vai para fora e tem algum tipo de sucesso, aprende a língua e participa na cultura. Sim, senhora. Nada de mal. Pronto. É assim tão mal. Mas isto é assim tão mal porque, entretanto, as pessoas que promovem este tipo de complacência estão a assassinar-se eles próprios. E outros conterrâneos que até concordavam tanto com eles que acabaram mortos. Mortos. E depois? Vais dizer o quê? Quando chegar a tua vez, o que é que tu vais dizer? Já ouviste o podcast do Simpson? Ah, pois. Ah, agora é tarde demais. E isto foi mesmo no gozo. Isto foi um shameless plug. Mas isto irrita-me. Irrita-me. Como é que é possível? Então, ouve, vai tu em Portugal matar uma portuguesa porque discordaste com uma opinião dela e depois tenta contratar um advogado e acredita que se fosse um banqueiro és capaz de contratar um advogado a peso de ouro que o consiga justificar que tu estavas culturalmente desadequado. Mas não, tu és português, não tens desculpa. Tu falhas um cêntimo no imposto do IMI, tens que gastar mais tempo da tua vida a tratar do erro que eles fizeram antes que fiques sem casa. Do que a oferires o teu ordenado, que já é escasso só por si, dentro desta conjuntura europeia, apesar da despesa ser das mais caras. Ah, isto é que é justo. Isto é que é porreiro. Qual é a justificação dele? Escrituras sagradas. Clube, país, whatever. Então, eu não posso ser português, os outros podem matar aqui porque continuam-se a sentir whatever. É isso? Não, isso é que é justo. Isto é que é o... Isto é que é a defesa que os marxistas culturais continuam a impor em relação a toda a gente, é cumbaiá, cumbaiá, e tu ficas com uma faca no pescoço. É que tu é que ficas com uma faca no pescoço, mano. Estás a defender a autodestruição de todos nós. E basicamente as pessoas que defendem este movimento são mimados. Nasceram, ainda nem sequer passaram um ano com um trabalho fixo a trabalhar como deve ser e a descontar ao máximo e a pagar as suas contas. Sabem lá eles. Porque é filhos sem pais e recebem do meu cheque novamente. E depois vêm-me com discursos vanglorificados, com filhos que estão a ser tratados pelos avós, como se tivessem algum tipo de justificação moral para me estar a censurar em relação ao que eu estou a dizer. Porque pelo menos no fundo disto tudo, por mais... qual é o termo? Por mais que eu viva assim uma vida de. Como é que eu vou dizer? Não faço mal a ninguém, mas também não. Não... Epá, eu nunca fiz um filho a nenhuma mulher, porque também nunca achei que estava com a mulher certa. É um dilema, é uma treta. É uma porra. Eu gostava de fazer uma família neste país, mas ao mesmo tempo, pelo menos, continua. Aqui, por mais que o meu coração tenha sido passado a ferro num carril com um comboio, epá, pelo menos eu nunca deixei aqui uma semente de algo que vem de mim e de outra pessoa que tenha que estar a sofrer este contexto absurdo. E ainda por cima, os filhos de muitos pais, por menor educação que eles tenham, os sistemas de doutrinação digitais estão tão intensos que vai ser difícil realmente haver aquelas poucas pessoas que quebrem a barreira da doutrinação e acreditem em algo que vem de dentro deles e não do que lhes foi doutrinado a acreditar em. Eu sei que é difícil, mas para mim, sinceramente, nunca me custou nada. Foi sempre assim que eu vivi a minha vida. E não desejo mal a ninguém. Eu acabo estes podcasts sempre a dizer paz para todos. Porque eu desejo realmente paz para todos. Mas há pessoas que, obviamente, que eu sei que não desejam paz nenhuma para mim. Só porque eu falhei naquele ponto. Eu estou-vos aqui a garantir que não faço mal a ninguém. A não ser que alguém queira fazer mal a mim. E eu tenho direito à resposta irrascível. Mas depois dizem-me assim, ah, mas ele estava culturalmente... Ele está não associado. Opa, ouve. Então, às vezes há lições que custam mais a aprender que outras. Levou com uma cadeira nos cornos, é bom que comece a adaptar-se à minha cultura. E se não gostar, tem sempre a liberdade aos seus libertários da merda de voltar para o seu próprio país. Não é? Não. Não. Oi. Não, pá. Porque existem tantas associações não-governamentais de lucro um bocado ilícito como o maçado de um clube de futebol que continuam a meter ao bolso X dinheiro por cada refugiado que entra aqui dentro e a convencer-vos a vocês próprios que estas pessoas que estão desacuadamente culturalmente predispostas a viver na tua sociedade com as liberdades que tu tanto gostas e tu tão defendes fervorosamente as não liberdades que eles vêm para aqui te impor, vais-te divertir à brava. Ah, vais curtir bem, então em particular eu estou sempre a dizer, as mulheres estão na linha da frente de sofrer e estes homens que eu vejo à minha volta estão tão desprovidos de algum tipo de intelectualidade ou furtividade testicular que não vão fazer nada porque têm medo que apareça um post no Facebook para ser julgados por esta gente que anda a dar um tiro nos seus próprios pés porque são os colecionadores de likes e não vamos a lado nenhum assim. Não vamos a lado nenhum assim. Isto é horrível. Isto está completamente virado de pernas para baixo. Eu não compreendo como é que ninguém vê o óbvio. Apenas compreendo porque as pessoas que se recusam a ver o óbvio, depois, tal como no primeiro clipe, andam a dar tiros na autoestrada em relação ao seu próprio conterrâneo, que muito menos fez em relação às pessoas que estão a ditar estas políticas que destroem a nossa sociedade e a nossa cultura, a matar o seu próprio irmão porque alguém cortou no trânsito ou não fez pisca ou não... Isto é ridículo, isto é um sintoma autêntico da dissidência cognitiva que nós estamos a passar. Sintoma autêntico, na minha opinião. Sintoma autêntico. Ou então sou eu que estou tão absolutamente insano, ponho o telemóvel a gravar, estou para aqui a falar há não sei quanto tempo e tenho sempre mais para dizer e para dizer e para dizer, porque eu sou doido dos meus cornos. E se é assim que os outros me consideram, eu tenho muito orgulho em usar este badge de completely insane. Pelo menos, olha, estou culturalmente desassociado. Estou psicologicamente não integrado. Então desculpem-me. Não é isso que vocês defendem todos. Desculpem-me. Não gostam da minha opinião? Porquê? Porque nós achamos que toda a gente é igual. Então olha, guess what? Eu sou igual a ti. Peço desculpa. Desculpa-me. Eu tenho que desculpar a ti. É isso que tu estás sempre a exigir para cima de mim. Então, desculpa-me. E desculpa-me mesmo, porque eu sou daqueles membros ativos da Força Laboral que anda a pagar os teus subsídios e as tuas tretas. Tu, desculpa-me. Senão, ainda vais tu viver para a rua, 3 meses depois de mim. E até na rua eu, se calhar, safo melhor do que tu. E depois? Também tenho que dar a minha percentagem da minha esmola a ti? Porque tu tens um orgulho tão extremo que não podes estender a mão quando precisas? É isso? Opa! afinal decidam-se. Se é igual para todos, tem que ser igual para todos. Se é mais igual para uns do que para os outros, então olha, volta lá para a tua terra dos não tão iguais como os outros, porque eu sinceramente já estou farto de pagar a conta por tanta estupidez que me rodeia, com todo o amor do meu coração. Independentemente disso, aqui está. Vou rematar já por aqui, fica aqui o meu podcast. Espero que não tenham gostado de alguma maneira e que pelo menos sirva para tópicos de discussão, whatever. E se gostam do que estão a ouvir, contribuam financeiramente para lado nenhum. Para a semana cá estou a gravar mais um. No meu site, no meu web server, no meu controle, no meu domínio. É meu. Não conseguem me calar. Tenho mesmo que fazer mundos e fundos. Whatever. Aqui está. Só ouve quem quiser, desliga quem não está a gostar. Tudo bom. Até para a semana. Paz para todos. E pensem lá com a vossa cabecinha. É vossa, não é de ninguém. O Estado ainda não taxa por ideias. Aproveitem. Tudo bom.